DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vamos curtir. Moramos em Goiânia e daqui não vamos sair. Aqui é de rocha, ninguém fica à toa. Pacanguera, Itaipu, Vila Boa, Vila Mauá, bairro Goiá, setor sudoeste, zona sul, zona leste, zona oeste, zona norte, nada de morte. Peraí, quase me esqueci. Lembrei de uma parada, de um encontro com a gata. Vou pegar o meu camelo, um boné pra tampar o cabelo. Vou passar lá no André, chamar pra dar rolé. Pois tem pra mim e tem pra ele. Parque Amazonas, lá tem muita dona. Eu vejo a minha e do lado tá a sua. Bato o ponto, saio fora, as pedaladas continua. Vamos lá, na Praça do Planalto aproveitar, treinar o salto, chutar do parafuso. Mas que loucura, é tanto salto que me deixa até confuso. Tá chegando a galera do bem e do mal. Dou um toque, marca encontro lá no terminal. Por aqui eu vou ficando, vou me agilizar. Vou tomar um banho esperto, enfim, me aprontar. Um tênis da hora e um boné pra inflamar. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Corre, mano velho, tá chegando o ciclo lá. Vou entrar por trás, só de curtição. Guardar os meus trocados agilizado, litrão. Até que vim, infelizmente, o terminal. Os caras estão presentes, está tudo legal. Nada de anormal, vamos logo pra dentro do baú. São apenas 6 horas, que lindo céu azul. Rap mania, enquanto todo domingo no movimento eu vou seguindo. Faço essa preza pra quem tá me ouvindo. E aí, Clebinho, Maninho, Vaguinho, Betinho, Jean e Neneca, os manos do break, ao DJ Arthur, Chub, Rock, Patão, Luizão, Costinha, Ruizão, ao Zep de Rocha, vamos aí. Consciência negra, radicais, MC. Pode crer, sou moleque, sociedade black, conexão suburbana. Mentes conscientes, conscientes, rap, eu já ouvi aplaudir. Gostei, senti bem, nos Squash e o Arthur. Pulem rei, pulem rei. União racial, mundial black, revolucionários, MC, mola. Bora, bora, vê se não demora. Raízes do gueto, pode acreditar. Goiânia gangsta, chega aí, vamos lá. Goiânia crime, herança de rua. Esse é o recado, expressão de rua, mas por aqui não vou parar. Vou contar até 3 e quero ver todos dançar. 1, 2, 3, um de cada vez vai cair nessa roda aí. Mostra aqui em Goiânia, os breakers são foda. Vamos aí, chega aí, vamos ver de qual é, faça a sequência. Giro de cabeça, muito de vento e freia. Todo mundo está gostando, todo mundo numa boa. Nada de briga, confusão à toa. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. As minas tudo aí, e tão chegando mais. Já são quase 10 horas, mas deixa isso pra lá. Até as 11 horas, muito peso vai rolar. Mas desculpe meus irmãos, eu tenho que chegar. Hoje é domingo, amanhã eu vou trampar. Valeu sua atenção, domingo que vem continua a animação. Esse é o recado do Expressão. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair. Vem, chega mais, vem comigo, vem curtir. Eu moro em Goiânia e daqui não vou sair.